Ficheiro 11, página 107, capítulo 6. Domingo 23 de janeiro a sábado 29 de janeiro. Lisbeth Salander subiu no elevador da garagem até ao sexto piso, o último dos três que a Milton Security ocupava no edifício perto de Slusan. Abriu a porta com o cartão magnético que pirateara anos antes. Consultou automaticamente o relógio quando entrou no corredor às escuras. Domingo, 3:10 de madrugada. O vigilante noturno estaria sentado diante do centro de alarme no quarto piso, longe do elevador, e ela sabia que ia quase de certeza ter aquele piso só para si. Como sempre, espantava o facto de uma empresa de segurança ter lapsos tão básicos no seu próprio funcionamento. Pouca coisa tinha mudado ali no sexto piso durante o ano que passara. Começou por visitar o seu antigo gabinete, um cubículo, atrás de uma parede de vidro no corredor, onde Armansky a instalara. A porta não estava fechada. Tudo exatamente na mesma, excetuando a caixa de cartão cheia de papelada que alguém encostara à parede. A secretária, a cadeira, o cesto de papéis, uma estante vazia e um PC Toshiba, pateticamente antiquado e com o disco rígido minúsculo. Nada sugeria que a Armansky tivesse dado o gabinete dela a outra pessoa. Considerou isto um bom sinal, mas sabia que não significava grande coisa. Era um espaço a que dificilmente se poderia dar qualquer uso que valesse a pena. Fechou a porta e avançou pelo corredor, certificando-se de que não havia retardatários em nenhum dos gabinetes. Deteve-se junto da máquina de café e premiu o botão para servir-se de um cappuccino. Em seguida, abriu a porta do gabinete da Armansky com o seu cartão pirateado. O gabinete estava, como sempre, irritantemente arrumado. Inspecionou-o rapidamente e estudou a estante antes de sentar-se à secretária e ligar o computador. Tirou um CD do bolso interior do blusão e enfiou-o na drive. Iniciou um programa chamado Asfixia 1.3. Desenvolveu-o ela mesma e a sua única função era carregar no computador de Armansky uma versão mais atualizada do Internet Explorer. O processo demorou menos de 5 minutos. Quando acabou, ejetou o CD e reiniciou o computador. O novo programa era um tudo-nada maior e um microsegundo mais lento. Todas as configurações eram idênticas às originais, incluindo a data de instalação. Não haveria o mais pequeno vestígio da nova pasta. Teclou o endereço FTP de um servidor na Holanda e viu surgir no visor uma janela de comando. Clicou em copy, escreveu Armansky Miltsek e clicou em OK. No mesmo instante, o computador começou a copiar o disco rígido da Armansky para o servidor na Holanda. Uma barra de tempo indicava que o processo ia demorar 34 minutos. Enquanto a transferência progredia, tirou de um pote que estava na estante um duplicado da chave da secretária e passou a meia hora seguinte a pôr-se a par dos processos que Armansky guardava na gaveta de cima do lado direito, os assuntos importantes em curso. Quando o computador assinalou que a transferência estava concluída, voltou a guardar as pastas pela mesma ordem em que as tinha encontrado. Desligou o computador, apagou o candeeiro da secretária e saiu do gabinete, levando a chávena de café consigo. Deixou o edifício da Milton Security pelo mesmo caminho que usara para entrar. Eram 4:12. Foi a pé até a casa. Sentou-se diante do PowerBook, contactou o servidor na Holanda e começou a copiar o Asfixia 1.3. Surgiu uma janela a perguntar o nome do disco de destino. Tinha 40 opções diferentes, que fez desfilar no visor. Passou pelo disco rígido Niels E. Bjurman, a que costumava dar uma vista de olhos de 2 em 2 meses. Deteve-se por um segundo em Mick Blom Port e Mick Blom Mill. Havia mais de um ano que não clicava em qualquer daqueles ícones e perguntou vagamente a si mesma se não seria melhor eliminá-los. Acabou por decidir conservá-los por uma questão de princípio. Depois de todo o trabalho que dava entrar num computador, seria estupidez apagar a informação. E quem sabe ter um dia de repetir todo o processo. O mesmo se aplicava a Venstrem, que também não abriria havia muito tempo. O homem que usara aquele nome estava morto. O ícone Armansky Milsek, o último que criara, estava no fim da lista. Podia ter-lhe clonado o disco rígido mais cedo, mas nunca se dera ao incómodo, porque trabalhava na Milton Security e podia, com toda a facilidade, apoderar-se de qualquer informação que Armansky quisesse esconder do resto do mundo. Não invadir o computador dele por motivos maliciosos. Só queria saber em que estava a empresa a trabalhar, ver o aspecto das coisas. Clicou o nome e abriu-se imediatamente uma pasta contendo um novo ícone chamado Armansky HD. Acedeu ao disco rígido e verificou que todos os ficheiros estavam nos respectivos lugares. Até às 7 da manhã, leu de uma ponta à outra os relatórios, a documentação financeira e os e-mails de Armansky. Por fim, desligou o computador, enfiou-se na cama e dormiu até ao 12:30. Na última sexta-feira de janeiro, a Millennium reuniu a sua Assembleia Geral Anual na presença do contabilista da empresa, de um auditor externo e dos 4 sócios. Erika Berger, 30%, Mikael Blomqvist, 20%, Christer Malm, 20% e Harriet Wanger, 30%. Malin Eriksson estava presente na sua qualidade de representante do sindicato e presidente da Comissão de Trabalhadores da revista, formada por ela própria, Lotta Karim, Henrique Cortes, Mónica Nilsson e o chefe de vendas, Sonny Magnusson. Era a primeira Assembleia Geral a que Malin Eriksson assistia. A reunião começou às 16h e durou 1 hora. A maior parte do tempo foi dedicada aos aspectos financeiros e ao relatório do auditor. Claramente, a Millennium pisava terreno firme, muito diferente da situação de crise em que se encontrava 2 anos antes. O auditor anunciou um lucro de 2,1 milhões de croas, sendo 1 milhão proveniente das vendas do livro de Mikael Blomqvist sobre o caso Venstrem. Erika Berger propôs que se constituísse uma provisão de 1 milhão de croas para prevenir crises futuras, que 250 mil croas fossem destinadas a despesas extraordinárias, como a compra de novos computadores e outro equipamento e remodelação das instalações, e 300 mil fossem para aumentos de salários e para oferecer a Henry Cortes um contrato a tempo inteiro. Do saldo, seria pago um dividendo de 50 mil croas a cada sócio e 100 mil croas seriam divididas em partes iguais pelos 4 empregados, independentemente de trabalharem a tempo inteiro ou em part-time. Sonny Magnusson não receberia qualquer bónus. O seu contrato dava-lhe direito a uma comissão sobre o espaço publicitário que vendia, o que já fazia dele o mais bem pago de todos os colaboradores da revista. A proposta foi aceita por unanimidade. Mikael Blomqvist propôs que o orçamento destinado aos freelancers fosse reduzido a favor da contratação em part-time de mais um jornalista. Estava a pensar em Dag Svensson, que assim poderia usar a Millennium como base para o seu trabalho independente e mais tarde, se a coisa resultasse, ser contratado a tempo inteiro. Erika Berger opôs-se, alegando que a revista não podia funcionar sem ter acesso a uma grande quantidade de artigos freelance. Harriet Wanger apoiou-a. Malm absteve-se. Ficou decidido não mexer no orçamento para os freelancers, mas investigar a possibilidade de fazer ajustamentos noutras despesas. Todos queriam Dag Svensson, pelo menos como colaborador em part-time. Seguiu-se uma breve discussão sobre a futura direção e planos de desenvolvimento. Erika Berger foi reeleita presidente da Comissão Administrativa por mais 1 ano. Com isto, a reunião foi encerrada. Malin Eriksson não dissera uma palavra. Estava satisfeita com a perspectiva de receber, tal como os colegas, um bónus de 25 mil croas, mais do que o ordenado mensal. No fim da assembleia, Erika Berger convocou uma reunião de sócios. Ela, Mikael Blomqvist, Christer Malm e Harriet Wanger ficaram depois de os outros terem abandonado a sala. Erika tomou a palavra. Há apenas um ponto na agenda, disse. Harriet, nos termos do acordo que fizemos com o Henrik, a participação dele nesta empresa seria por 2 anos. Esse prazo está prestes a terminar. Vamos ter de decidir o que acontece aos teus interesses, ou melhor, aos interesses do Henrik, na Millennium. Todos sabemos que o investimento do meu tio foi um gesto impulsivo, provocado por uma situação anormal, respondeu Harriet. Essa situação deixou de existir. O que é que propõem? Malm franziu a testa irritado. Era o único dos presentes que não sabia de que situação anormal estava Harriet a falar. Mikkel e Erika não lhe tinham contado nada. Erika limitara-se a dizer que era uma questão pessoal que envolvia Mikkel e que ele, em circunstância alguma, queria discutir. Obviamente, o silêncio de Mikkel tinha qualquer coisa a ver com Edastat e com Harriet Wenger. Não precisava de saber todos os pormenores para tomar uma decisão. E tinha demasiado respeito por Mikkel para fazer daquilo um bicho de 7 cabeças. Discutimos a questão entre os 3 e chegámos a uma conclusão, disse Erika. Olhou Harriet nos olhos. Mas antes de explicarmos o nosso raciocínio, gostaríamos de saber o que pensas. Harriet Wenger olhou-os um a um. Demorou um pouco mais o olhar em Mikkel, mas as expressões deles nada revelavam. Se quiserem comprar a parte da família, vai custar-lhes 3 milhões de coroas mais juros. Têm esse dinheiro? Perguntou num tom neutro. Temos, respondeu Mikkel com um sorriso. Tinha recebido 5 milhões de coroas pelo trabalho que fizera para o antigo magnata da indústria, Henrik Wenger. Ironicamente, parte desse trabalho consistira em descobrir o que acontecera a Harriet Wenger. Nesse caso, a decisão está nas vossas mãos, disse Harriet. O acordo estipula que podem cancelar a participação da família Wenger a partir de hoje. Eu nunca teria aceitado um contrato tão fraco como o que o Henrik assinou. Podemos comprar a vossa parte se for preciso, disse Erika. Mas a verdadeira questão é saber o que tu queres. És a CEO de um grande grupo industrial. 2 grandes grupos industriais, para ser mais exata. O nosso orçamento anual é capaz de corresponder ao que vocês ganham durante a pausa para o café. Por que havias de querer desperdiçar o teu tempo num negócio tão marginal como a Millennium? Harriet Wenger olhou calmamente para ela e ficou calada por um longo momento. Então desviou os olhos para Mikkel e respondeu: Sempre fui dona de qualquer coisa, praticamente desde o dia em que nasci. Hoje passo os meus dias a dirigir uma empresa onde há mais intrigas do que num romance de 400 páginas. Quando aceitei este lugar foi para cumprir obrigações, a que não podia fugir. Mas sabem uma coisa? Durante os últimos 18 meses descobri que me divirto muito mais neste conselho de administração do que nos outros todos juntos. Mikkel inclinou a cabeça com um ar pensativo. Harriet voltou-se para Malm. Os problemas que vocês enfrentam na Millennium são mínimos, acessíveis. Naturalmente, a empresa quer ter lucro, é evidente. Mas têm outro objetivo. Pretendem atingir outros objetivos. Bebeu um golo do copo de água que tinha à sua frente e olhou para Erika. O que é exatamente esse objetivo? Continua a ser pouco claro para mim. O objetivo é um tudo-nada nebuloso. Não são um partido político, nem um grupo de pressão. Não têm outras lealdades a considerar, exceto as vossas. Mas denunciam as falhas da sociedade e não se importam de entrar em conflito com figuras públicas. Querem mudar as coisas e marcar a diferença. Todos vocês fingem ser cínicos e nihilistas, mas têm a vossa própria moral que orienta a revista. E muitas vezes reparei que é uma moral de um tipo muito particular. Não sei como chamar-lhe, exceto dizendo que a Millennium tem uma alma. Este é o único conselho de administração a que me orgulho de pertencer. Depois disto, ficou calada durante tanto tempo que Erika acabou por soltar uma gargalhada. Tudo isso está muito bem, mas ainda não respondeste à pergunta. É uma das coisas mais estranhas e mais absurdas em que alguma vez me vi envolvida. Mas gosto da vossa companhia e tenho-me divertido imenso. Se quiserem que fique, terei muito gosto em fazê-lo. Ok, disse Krister. Discutimos isto de trás para a frente e da frente para trás e chegámos a uma conclusão. Vamos comprar a tua parte. Harriet abriu muitos olhos. Querem livrar-se de mim? Quando assinámos o contrato, tínhamos a cabeça no cepo, à espera do machado. Não tínhamos alternativa. Desde o início começámos a contar os dias até que pudéssemos comprar a parte do teu tio. Erica abriu uma pasta e tirou dela um monte de papéis que empurrou na direção de Harriet, juntamente com um cheque no valor exato da dívida. Harriet leu os papéis e assinou-os, sem dizer uma palavra. Muito bem, disse Erica. Foi razoavelmente indolor. Quero que fique registada a nossa gratidão a Henrik Wanger por tudo o que ele fez pela Milênio. Espero que lhe transmitas o que acabo de dizer. Assim farei, disse Harriet num tom neutro, que não traía nada do que sentia. Estava magoada e profundamente desapontada por a terem deixado dizer que queria ficar antes de correrem com ela. E agora, continuou Erica, deixa-me ver se consigo interessar-te por um contrato completamente diferente. Tirou da pasta outro monte de papéis e fê-lo deslizar por cima da mesa. Não sabíamos se tu, pessoalmente, tinhas algum interesse em ser sócia da Milênio. O preço seria o mesmo que a quantia que acabas de receber. O acordo não tem limites de tempo nem cláusulas de exceção. Serias sócia de parte inteira com as mesmas responsabilidades que nós. Harriet arqueou as sobrancelhas. Porquê todo este rodeio? Tinha de ser feito, mais tarde ou mais cedo. Respondeu Krister. Podíamos ter renovado o antigo acordo de ano para ano, ou até que surgisse um conflito e comprássemos a vossa parte. Mas era sempre um contrato que teria de ser dissolvido, mais cedo ou mais tarde. Harriet apoiou-se num cotovelo e olhou inquisitivamente para ele. Em seguida voltou-se para Mikkel e para Erica. Assinámos o nosso contrato com o Henrik porque precisávamos do dinheiro, disse Erica. Agora estamos a oferecer-te este contrato porque queremos. E ao contrário do antigo, não nos permitirá dar-te tão facilmente o pontapé de saída no futuro. Para nós é uma diferença enorme, acrescentou Mikkel em voz baixa. E foi a única contribuição que fez para a conversa. A verdade é que acreditamos que trazes alguma valia à Milênio, além da garantia financeira implícita no nome Wanger, continuou Erica. És inteligente e sensata e propões soluções construtivas. Até agora tens mantido uma atitude discreta, quase como uma convidada que vem visitar-nos 3 em 3 meses. Mas para este Conselho de Administração representas a estabilidade e a direção que nunca tivemos. Percebes de negócios. Certa vez perguntaste-me se podias confiar em mim e eu perguntei-me a mesma coisa a teu respeito. Agora ambas sabemos a resposta. Gosto de ti e confio em ti. Todos nós gostamos e confiamos em ti. Não queremos que faças parte do grupo por causa de uma qualquer trapalhada legal. Queremos que sejas uma verdadeira sócia e companheira de trabalho. Harriet pegou no contrato e passou 5 minutos a lê-lo. No fim, ergueu os olhos. Estão os 3 de acordo? Perguntou. 3 cabeças assentiram. Harriet pegou na caneta e assinou. Os sócios da Milênio jantaram juntos no Samirs Grita, na Tavast de Gatan. Foi uma festa sossegada para celebrar a nova sociedade, com bom vinho e cuscuz de cordeiro. A conversa foi descontraída, mas Harriet estava visivelmente nervosa. Havia no ambiente um ligeiro ar a primeiro encontro, em que ambas as partes sabem que vai acontecer qualquer coisa, mas não sabem exatamente o quê. Harriet saiu do restaurante às 7:30. Desculpou-se, dizendo que tinha de ir para o hotel e deitar-se cedo. Erica, que ia ter com o marido, fez com ela uma parte do caminho. Despediram-se em Slussen. Mikkel e Krister ficaram mais algum tempo, até que também Krister disse que tinha de ir para casa e se retirou. Harriet apanhou um táxi para o Sheraton e subiu diretamente para o seu quarto no 8º piso. Despiu-se, tomou um banho e vestiu o roupão do hotel. Então, sentou-se à janela a olhar para a Reader Holman. Tirou da mala um maço de Dunhills. Fumava 3 ou 4 cigarros por dia, tão poucos que podia considerar-se uma não fumadora, e continuar a desfrutar o seu prazer sem pesos na consciência. Às 9 horas, alguém bateu à porta do quarto. Era Mikkel. Sacaninha, disse ela. Ele sorriu e beijou-a na face. Pensei que iam mesmo correr comigo. Nunca faríamos uma coisa dessas. Compreendeste porque foi que quisemos o novo contrato? Claro, faz todo sentido. Mikkel abriu-lhe o roupão, pôs uma mão no seio dela e acariciou-o cuidadosamente. Sacaninha, repetiu Harriet.